grande paixão, o império toda sofrência. Não esconde seu rosto, teu povo fica louco só de imaginar. Esse cara te bate, te xinga, te humilha, não é homem, não nasceu pra te amar. Ele não te merece, pois quem bate esquece. As marcas vão sumir do seu rosto, mas ficará no seu coração. E larga esse cara, dê uma chance pra mim. E quando ele te batia, eu queria ver você aqui. O seu pranto enxugar, sua boca irei beijar. Te darei o meu amor. E quando ele notar que você está feliz e triste, perceber o que o ditado diz: a mulher tem que ser tratada como amor. Não bate nela nem com a flor. Não chora não. E larga esse cara, dê uma chance pra mim. E quando ele te batia, eu queria ter você aqui. O seu pranto enxugar, sua boca irei beijar. Te darei o meu amor. E quando ele notar que você está feliz e triste, perceber o ditado diz: a mulher tem que ser tratada como amor. Não bate nela nem com a flor. Não bate nela nem com a flor. Não bate nela nem com a flor. Johnny Paixão, um imperador da sofrência.